demolition estimate. Alô, boa tarde, essa é a linha 321. Curva esquerda 208, grata, você vai. Tango, na terceira ponte da Cisco. Para o 320, tá? 3255. Direto, Leda, 3155. Rádio Azul 4065, cruza meio pé. Zero, seguindo o 966, passo 2, Rio Pérez. Agora sem exceção, no perfil, mantendo o perfil, boa tarde, bom 738. Recife, Salvador, tá 3217, cruza 1500 para 360. Meia, pode coordenar a Elefa ou Varmore? Essa Elefa, obrigado. 08, obrigado. Controle Salvador, hoje 14. Curvando a esquerda, pode voar Cóquipo, 6314. Obrigado, Cóquipo. 3145, da Elf 10.